Linha comercial. Os desumidificadores Desidrate, por suas características de controle de umidade, são especialmente importantes nos processos produtivos e controles de vários segmentos profissionais, como laboratórios, farmácias de manipulação, gráficas, criações de animais, salas de metrologia, recarga de extintores, hotéis, motéis, restaurantes, silos, câmaras frias, salas de radiografia, arquivos de microfilmes e vídeos, arquivos mortos, museus, bibliotecas, hospitais, clínicas de diagnósticos, salas de tomografia, indústrias de doces, cartórios, cofres bancários, entre muitos outros. Não deixe o seu negócio ser prejudicado com o excesso de umidade. A linha comercial da Termomatic é a mais completa do mercado.